No final da manhã de quinta-feira, por volta de 11 horas, policiais militares do grupamento Choque do 14º BPM foram acionados para um deslocamento até a rua Tocantins, no bairro Conjunto Libra. Segundo a solicitante, um indivíduo do sexo masculino, trajando camisa branca e bermuda jeans, sujo, adentrou ao seu estabelecimento comercial e começou a mexer em alguns calçados, quando, de repente, avançou sobre a solicitante. Nesse momento, um cidadão adentrou ao estabelecimento e tentou intervir, sendo que o indivíduo empreendeu fuga correndo e levando alguns objetos. Diante das características, foram realizadas buscas e localizado um suspeito na rua Guaíba. Ele foi reconhecido pela vítima. Os objetos levados não foram localizados. Diante deste fato, foi dado voz de prisão ao indivíduo identificado como Juarez Fagundes dos Santos, de 37 anos. Quando na ocorrência policiais, os militares também se depararam com um roubo à pessoa, onde o menor de 16 anos estava tentando roubar uma senhora. Ele foi apreendido e encaminhado à aldeia. O maior encaminhado à 6ª SDP. Uma motocicleta foi apreendida em posse do menor. Populares acabaram danificando o ciclomotor antes da chegada da polícia. Ele foi entregue com o detido na Delegacia Especial do Adolescente para as providências cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.